mesmo estando longe eu cantei a vida de pessoas que eu talvez não vou chegar a conhecer pessoalmente, mas a minha música vai lá estar presente na casa de famílias que nem eu são milhões, sobrevivendo com o mínimo de cifrões, com histórias que a música sempre vai falar, de amor, da dor, do sonhador que quer sonhar e cantar com coração, então canta, quanto vem da alma, cada verso é Deus que manda, se for pra ser mentira, deixa quieto que desmancha, canta com sentimento a canção que você ama, então canta, canta, mas seja coerente, não faça da música inimiga da gente, já chega, porque o que tem aqui tá demais, tem sempre uma notícia ruim pra mudar a paz, quando eu cantei o brinquedo assassino, eu vi a emoção brilhar nos olhos de um menino, que falou pra mim assim no final da palestra, essa é a história que minha vida interpreta, ninguém jamais falou do sofrimento sobre duas rodas, você com a música mudou a minha história, naquele momento me senti bem melhor. A vida é muito maior. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Histórias que o coração jamais esquece, age pela emoção, às vezes entristece, faz você se sentir o que não queria, causa dor quando for saber quem diria, sonhar com o mundo bom, causa frustração, quando a realidade age sem perdão, não dá pra acreditar, não pode ser assim, as crianças estão crescendo e tendo um mundo ruim, e de pouco a pouco, em passos lentos, a tendência é mudar daqui um tempo. E quando for chegar, vai saber quem vai tá lá. Talvez eu, você, talvez ninguém vai estar. Tem sempre um problema pra estressar. E quando junta tudo num dia só, e pronto, já era a sensação de bem-estar. E agora é tudo uma questão de pensar. E é foda, o desconforto faz a gente agir repentinamente. A situação fez de mim um insurgente. Dos campos de terra aos palcos da vida, vamos sobrevivendo sem demagogia. A vida não é mais como antigamente. Querer uma casa boa não é mais suficiente. A gente quer ser feliz e poder alcançar até onde o coração pode chegar. Una palavra. Esconde.